Quintas de Arcial, da Misericórdia de Galizes e da Fundação Aurélia Mar Diniz, assim como elementos da Universidade Sénior de Oliveira do Hospital e demais população, foram hoje chamados a praticar desporto para assim se comemorar o Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física. Assim aconteceu esta manhã porque saúde e atividade física estão de mãos dadas. A iniciativa decorreu nas piscinas municipais de Oliveira do Hospital, prosseguindo assim o município de Oliveira do Hospital com a política de desporto para todos e com o lema Mexe-te pela tua saúde. O objetivo, como adiantou Nuno Ribeiro, vereador do desporto, é de estimular a população para a prática desportiva. A saúde e a atividade física estão de mãos dadas, digamos assim, e é importante comemorar estas datas, mas acima de tudo criar oportunidades para que a população, neste caso oliveirense, possa valorizar a prática desportiva, cuidar da sua saúde, e é caso para dizer, mexe-te pela tua saúde, e é isso que dentro da nossa política desportiva, de desporto para todos, tentamos proporcionar e criar estas oportunidades. Como disse, o município desenvolveu também um programa, o programa Move-te, que é um programa de atividades desportivas para todos e que, principalmente na altura de verão, temos sempre atividades gratuitas, duas a três vezes por semana, maioritariamente no Largo Ribeiro do Amaral, e que essas atividades pretendem também estimular a população à prática de atividade desportiva. O facto de ser no Largo Ribeiro do Amaral é porque é uma zona central, para que as pessoas também vão passando, vão perceber. E aqueles que ainda não praticam atividade física possam perceber este tipo de ofertas e aos poucos vão integrando depois as diversas ofertas desportivas que existem no concelho. No dia em que se assinala o Dia Mundial da Saúde, também se comemorou em Oliveira do Hospital o Dia da Atividade Física, que se assinalou ontem. Os protagonistas da comemoração foram os utentes de instituições do concelho, com a iniciativa também aberta a toda a população. O objetivo era de abranger todos os escalões etários e pessoas de forma indiferenciada. A par da prática desportiva, nomeadamente uma aula de hidroginástica e uma sessão de aquazumba, a iniciativa contou com a realização de rastreios de saúde pela equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade, Pinheiro dos Abraços. Foram avaliados os valores da tensão arterial e glicémia importantes para determinar o estado de saúde das pessoas, como explicou Maria do Carmo, enfermeira da UCC Pinheiro dos Abraços. Estamos a avaliar as tensões arteriais e os níveis de glicémia, que neste caso vamos avaliar após o exercício físico, que é fundamental o exercício físico para uma vida saudável, juntamente com uma alimentação saudável, que tem a ver com a diversidade dos alimentos, e depois realmente muito importante é este controle de tensão arterial para perceber se esta parte cardiovascular está a funcionar corretamente, e os níveis da glicémia, porque continuamos com os níveis de diabetes muito altos, de uma população muito elevada com diabetes, e em si vamos fazendo aqui uns pequenos rastreios para irmos alertando as pessoas, também para irem mais ao médico de família para conseguirem perceber se os valores estão dentro dos parâmetros normais ou não. Continuamos a necessitar de ter sempre muito cuidado, não é? Nós temos a nossa história da nossa dieta mediterrânea é muito boa para não haver problemas cardiovasculares. A verdade é que vamos vendo que por vezes perdemos um bocado esses hábitos, e então os rastreios que nós temos feito ajudam também a dar sempre mais alguma informação à população de o que é que podem evitar, o que é que podem comer mais, o que devem ter mais cuidado para realmente estes valores conseguirem estar dentro dos parâmetros desejados. Neste Dia Mundial da Saúde, a mensagem então de que é importante manter estilos de vida saudáveis e praticar-se desporto.